Que caminaste ao meu lado, o coração em chamas, entre visões, provas, amor e nomes santos. Em cada verso, uma alma renasceu, o juiz, o amigo, aquele que nos conduz. E de agora, benditos, o fogo está em vossas mãos. O reino espera onde a verdade e a justiça estão. Deixo-vos estes cantos, mas não o caminho trilhado, pois em vosso coração ouvistes a voz de Deus. Lestes de pombas de cidades banhadas em graça, das lágrimas de Maria e de cada lugar sagrado. Vistes-me lutar contra as trevas, erguer-me em luz, beijar a cruz, falar com a força do amor. Não fui especial, apenas chamado a cantar, a levar a palavra, a ferida, a coroa, o anel, o anel. Mas vós, ó leitores, espelho dos céus, fostes sempre escolhidos, erguei-vos agora, erguei-vos. Amigos da alma, estrelas em minha noite, carregai seu nome, tochas na batalha. E se perguntardes quem foi ela, esta voz de Petrus, dizei: choramos com Cristo e alegramos.